As melhores músicas na rádio mais ouvida. 99 FM. Da música, você ouve na Princesa FM. You. FM 99,3 MHz. 24 horas no ar. Clínica Vital. Viver bem é viver mais. Informa o prefixo da nossa emissora. ZYD 794, 99 FM. Muito se fala no novo, no que pode acontecer daqui para frente. Na verdade, nos preparamos para o que der e vier. O que você preparou para você? Não deixe nada para amanhã. Retome seus sonhos, seus objetivos. Dê um chute na rotina. Faça isso agora. Priorize você. Pratique a vida. Clínica Vitae. Viver bem é viver mais. 30 anos de sucesso. Da FM Princesa de Itabaiana. E para comemorar seu 30º aniversário, a 99 FM em parceria com a Nova TV. A Nova TV. Na melhor transmissão da festa dos caminhoneiros. De 10 a 12 de junho, ao vivo na Praça de Eventos. Juntos vamos fazer acontecer. Que a 99 está com você. 99. Oferecimento. Mais Shoes Club Multimarcas. Grifes exclusivas de bolsas e calçados femininos das grifes Carne Stephens, Lança Perfume, Luísa Barcelos, Jorge Bischoff, Luz da Lua e outras. Praça João Pessoa, Itabaiana. Siga arroba Mais Shoes. Mundo dos Tecidos. Artigos para decoração, cama, mesa, banho e confecções. Avenida Otoniel Dória, 400, Itabaiana. Mundo dos Tecidos. Artigos para decoração, cama, mesa, banho e confecções. Avenida Otoniel Dória, 400, Itabaiana. Nosso Instagram, arroba Mundo dos Tecidos, _ Ita. Aline Anjos Folheados. Venda no Atacado e Varejo. Rua Manuel Garangal, 351, Itabaiana e Calçadão Laranjeiras, Aracaju. Fone 79 99902 3518. Distribuidora de bebidas Nascimento. Temos gelo, carvão, água mineral e bebidas em geral. Vendas no atacado e varejo. Organização Fabrícia e Reinaldo. Autop, indústria de portas automáticas e brises. WhatsApp 79 99968 9797. Entregamos em todo o Brasil. Instagram arroba autop.industrial. Sente perto do caldo de cana. O melhor caldo de cana e pastel feito na hora do interior de Sergipe, em Itabaiana, Lagarto e Campo do Brito. Brasil Emplacadora de Veículos. 49 anos de credibilidade e bons serviços prestados aos seus clientes em todo o Brasil. Organização Gilson Coelho, Gildinei e Johnny. É a 99 FM e a Nova TV na cobertura do maior evento do interior de Sergipe. Muitas compras, diversão e lazer. Shopping Peixoto, perto de você. Tem comodidade, é fácil pra estacionar. Vem pro Shopping Peixoto. Shopping Peixoto. É diversão garantida pra toda a família. Shopping Peixoto, perto de você. O maior centro de compras e lazer da região. Shopping Peixoto, em Itabaiana. Você acorda todos os sábados às 4 da manhã? Ligue o rádio na FM Princesa e ouça o Amanhecer 99 com Marcelo Rabelo. Eu te espero na Princesa, das 4 às 7 da manhã, no oferecimento. Centro de Serviços Chagas, tudo para o seu caminhão. Na Avenida Manuel Antônio dos Santos, 1252, Itabaiana. E Zezelo Fertilizantes, lado a lado com o Homem do Campo, no povoado Serra Comprida, em Areia Branca. Amanheça na Princesa. 99 FM. Supermercado Messias Peixoto vende barato, a prazo e entrega em domicílio. Preço baixo de verdade no Supermercado Messias Peixoto. No Messias Peixoto tem farmácia com medicamento mais barato da região e parcela em até 4 vezes. Também padaria, lanchonete, restaurante. Visite o Supermercado Messias Peixoto no Shopping Peixoto. Um supermercado moderno, amplo e confortável, com climatização e estacionamento grátis. Aberto até às 22 horas. Aceitamos todos os cartões e entregamos em domicílio. Televendas 999690467. Itabaiana, Sergipe. Há 40 anos, a Gidovan Móveis vem compondo os lares de Sergipe com móveis, amor e tradição. E agora, a Gidovan Móveis está de portas abertas, em pleno funcionamento em nossa cidade. Uma loja completa, com tudo para o seu quarto. São unibox, cama box completa, colchões, cômoda, cabeceiras e roupeiros. Para a sua sala, temos painéis, home, sofás, poltronas, rack, aparador, buffet e lindas mesas de centro. Dando sua cozinha com armários, fogões e mesas. Gidovan Móveis, a loja que chega em Itabaiana, com preços, prazo e promoções para você economizar. Rua Euclides Paes Mendonça, ao lado do Mundo dos Tecidos. Gidovan Móveis, não compre móveis sem antes passar por aqui. Você precisa de uma conexão de internet que atenda suas necessidades de verdade? Então vem para a Ilognet, o provedor que investe em benefícios para você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento. Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais no Ilog Play. E por apenas R$ 120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco, 7934 45 4949. A Casa Barbosa tem a melhor sugestão para você e no valor exato do seu orçamento. São confecções femininas, masculinas, adulto e infantil, cama, mesa, banho, móveis e artigos de decoração, sapatos, chinelos rasteiro, colcha casal francesinha, jogo de cama 3 peças, toalha de banho, camisola e baby doll. Vá correndo à Casa Barbosa. Casa Barbosa, a loja que veste você e o seu lar. Correio Sertanejo, apresentação Ivan Machado, o faqueiro chibateiro do sertão. Oferecimento Supermercado Luiz Sobral, o seu melhor centro de compras em Moita Bonita, Praça Santa Terezinha, ao lado da igreja. Shopping Peixoto, o mais novo centro de compras e lazer de Itabaiana e região. Marcos Pneus, solução em pneus e rodas, Avenida Manuel Antônio dos Santos, 918. Supermercado Irmãos Peixoto, quem melhor atende e mais barato vende, Avenida Otoniel Dória, 327. Casa do Boiadeiro, tudo em acessórios para vaqueirama, Rua São Paulo, 184. E Joalheria O Garimpo, joias, semijoias e relógios, Praça João Pessoa, 265, Itabaiana. Chegou a chance de criar novas possibilidades para o seu futuro. Gênios Informática está ofertando bolsas desconto que, além de baixar o preço, vão dar direito à matrícula grátis. Todo material grátis e suporte pedagógico com orientação profissional. Aqui você sai com uma formação profissional de qualidade que o mercado tanto exige. Venha até a Gênios Informática e aproveite. Rua Antônio Dutra, 1080, Itabaiana. Contato 7998-811-7527. Instagram arroba gênios _ informática. Nos sábados, das 7 às 9 da manhã, aqui na Princesa FM, nos encontramos no programa Sintese em Ação. Um programa que tem compromisso com o povo sergipano. Sábado, das 7 às 9 da manhã, aqui na Princesa FM. 99 FM, a mais ouvida. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. 99 FM. Continue ligado, vem aí a próxima atração. 99 FM. Prepare-se. A partir de agora, sua tarde vai ser sólida. Os bastidores da fama, prêmios e a evolução do mundo da música. Atração 99. Atração 99. 14 horas, 5 minutos. Nessa terça-feira, 16 de maio de 2023. É, meu velho, não estranho não. Agora até o clima muda. É sim, muda positivamente. Porque a partir desse exato momento, estamos entrando em cadeia com as energias positivas do universo para podermos iniciar a programação vespertina da FM Princesa. E junto com ela, trazer músicas para todas as tribos a nível nacional e internacional. E para podermos interagir. É com muita alegria no coração e com as graças de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E nós estamos entrando no ar mais uma vez com ele. Atração 99. E agora até as 17 horas, a festa é garantida. As emoções irão rolar muito, velho. Então não vacila não. Grave a sintonia, aumente o volume. E lembre... O programa tem um oferecimento especialíssimo do supermercado Nunes Peixoto. Qualidade, variedade, preços que cabem no seu orçamento. Tudo isso você encontra no supermercado Nunes Peixoto, além de restaurante, estacionamento, promoções incríveis e diárias. Supermercado Nunes Peixoto em Itabaiana. Da Praça João Pessoa, Praça dos Táxis. E em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano. Vem, que eu tô liberando a partir de agora pra você discar e participar. 3431-4299, 3431-4299. Também liberado pra você o velho bom WhatsApp com o número 999-23-9198. Pra você enviar mensagem de áudio e de texto. E claro, a live direto do estúdio ADFM Princesa pra todo o planeta via Facebook Alexandre Rezende FM. Vem, que tem! E eu já quero começar o programa desejando uma tarde a toda a galera aí. Qualquer parte do território da Manhãense, aos meus amigos internautas, enfim, a todos aqueles que curtem nosso programa em qualquer canto possível e imaginável. Boa tarde, muito obrigado pela companhia. 14 horas 8 minutos ao seu Valença. E tão linda, com tudo de cima, me botou no chão. Qual é o seu nome? Me chamo Brasília. Sabia que um dia ia te encontrar. Ela só queria, eu quase acredito, quebrar o meu mito e me abandonar. Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou morrer de saudade. Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou pra outra cidade. Agora conheço sua geografia, a pele macia, a cidade morena, teu sexo, teu lago, tua simetria. Até qualquer dia que amo Brasília. Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou morrer de saudade. Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou pra outra cidade. Agora conheço

She's got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood. On his father's stake, and me, I wait in Charming Town. The game my love has won. Atração 99. I'm staying here to end my life down in the rising sun. Acesse Alexandre Rezende FM. Melhor sintonia, FM Princesa. Todo dia tem a hora da sessão.